Começa agora o Marco de Hoje, na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Muito bem, 18 horas e 2 minutos, boa noite a todos, boa noite meu querido Marco Antônio Santos Freitas. Boa noite, tudo bem? É verdade o que eu ouvi falar? O quê? De um depende. Que pousou no meu ombro antes de defecar na minha cabeça? O Vasco disse assim: olha, nem sabes, hoje aí o Marco Tibério queria dar um alô pro Fufunhovski. Tem! Aí eu iria dar o alô caloroso, mas já que o Marcelo Tibério quer me roubar essa oportunidade, tudo bem, vamos já lá. Está na linha, ô Marcelinho Tibério. Não, ainda não tá. O Fufunha tá ligando. Ainda não. O Fufunha tá ligando pro Marcelo. Mas é. Ele tá. Tem o número aqui do convidado, né? Eu não sei, tem que te passar o número do convidado. Eu tinha passado. Tem, pra... não, tá aqui. O convidado já está na linha. Fufunha, liga pro Marcelo. Vamos esperar o Marcelo Tibério. Sim, então, rapidinho. Ele já tá ligando. Mas só pra. O João Alckmin, ele teve um compromisso hoje em São Paulo, né, o Marquinho? E não chegou a tempo, então estamos aqui, né? Vamos procurar levar... Espero que tudo certo lá em São Paulo, então. Não é nada médico, nada assim, né? Não, tá tranquilo. Foi o outro compromisso, mas ele tá bem, tá tudo certinho. Não é nada a ver com o psiquiatra local, não queria atendê-lo, não. Passado... falar para alguém em São Paulo, nada assim, né? É, ele tá procurando, né? Tem que encontrar um psiquiatra que queira atendê-lo, né? É um book top. Maravilha. Ô, Marquinhos, vamos fazer o seguinte, depois a gente liga pro Marcelo, o convidado já está na linha, né? Então tá, querido. Fica à vontade. Tá, antes mais nada, queria também dar o alô ao Fufunhovski, nosso técnico. Sim, grande. Se um dia inventarem um dicionário que diga assim, um dicionário de profissões na rádio com um desenho ou uma foto para ilustrar, quando se vê a expressão técnico de rádio veterano, vai estar a cara do Fufunha. Sim. Que é veteraníssimo, não só nessa área, em várias áreas na vida, isso a gente não vai especificar aqui, mas o Fufunha está de volta, fico emocionado, um grande abraço para o Fufunha. Exatamente. Então, aqui... Pois é, então, querido, então, o nosso convidado. Então, vamos então, lá. Só rapidinho, algumas palavrinhas aí sobre o Rogério Tadeu, aliás, obrigado por atender a sugestão, viu, Marquinho? Não, ele é sensacional, a gente conversou rapidamente. É. Posso fazer a intro? Pode, claro, à vontade. Tudo bem, não, eu acho que de repente o Marcelo ia entrar agora, mas tudo bem, vamos fazer, já que ele está no aguardo aí, nosso convidado, né? O convidado de hoje é uma honra, a gente vai falar com o cartunista Rogério Tadeu, ele é natural do Rio de Janeiro, tem material publicado em montes de jornais, né? Por exemplo, o Globo, Pasquim, Jornal dos Esportes, O País, A Tarde, A Notícia, a Gazeta de Notícias e outros. Ele participou de salões e exposições, vários salões e exposições, vou citar alguns. Primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, ele ganhou até prêmio na categoria Charge, Salão de Humor da Turquia, Salão de Humor do Japão, Salão Internacional de Humor do Piauí, ó, estado onde eu nasci, apesar... O pessoal sempre pergunta, mas como que é esse sotaque? Gente, eu vim para Porto Alegre com quase 5 anos, então por isso que eu pedi o sotaque, mas eu sou do Piauí, pois é. Então, Salão Internacional de Humor do Piauí, Salão Nacional de Humor em Fio... Perdão, o que, que é, querido? Posso dar uma de Renzo Mora? Claro, claro. Você foi pro Rio Grande do Sul depois de receber aquela proposta irrecusável do Labarca. Do Labarca. Direto, tá legal? Labarca é uma casa de entretenimentos. De entretenimento adulto, né? Que tem aqui. Eu sei até onde é, mas eu nunca nem pisei lá dentro. Mas começaram a inventar aqui na rádio, né? E sabe como é que é? Uma mentira, às vezes, repetida várias vezes, virou fato. Exato. Então eu já recebi até e-mail de gente de Marília, em São Paulo, porque então, tá, mas afinal. Como é que é esse Labarca? Gente, eu juro, eu nunca entrei lá. Mas, bem, voltando ao nosso convidado, a gente está abrindo muito parênteses aqui. Ele participou do Salão Nacional de Humor em Fio, Segundo Salão Carioca de Humor, Salão de Humor de Piracicaba, Salão de Humor de Volta Redonda, ele, entre outros. Então, ele é autor das tiras Peladinhas, publicadas diariamente no Jornal dos Esportes, Mão Estendida, em parceria com o jornalista e escritor Luiz Pimentel, que são tiras, são charges, são trabalhos publicados diariamente em vários jornais do país, e também Peladas e Furadas, que é na internet. Ele faz parte atualmente da equipe do jornal Mais Humor, que é o único jornal de humor impresso no Brasil. O pessoal já está escrevendo aqui para mim, Marco, para de bromar, mas é uma coisa que eu acho importante dizer antes da gente finalmente dar as boas-vindas ao nosso convidado, é que o lendário humorista, chargista Jaguar, falou o seguinte do nosso convidado. O Rogério Tadeu, né, não é o Rogério que está aí enchendo meu saco aí no início. É o meu xará, é o meu xará. Da rádio, sabe, de Rogério Alcântara Webe da rádio. Esse é mala. O Alcântara é mala, é mala. Pois é, eu tô falando sobre o nosso convidado, que é o cartunista Rogério Tadeu. Uhum. Então, o Jaguar falou o seguinte dele: o Rogério é igual a mim, um cartunista incurável. Ele tem uma profissão séria, é arquiteto, mas o que ele gosta mesmo de fazer é desenho de humor. É um dos mais criativos do ramo. Palavra de Jaguar. Ou seja, com um aval desse, que na verdade é quase como uma medalha de honra, a gente vou finalmente calar um pouco a boca aqui e dar as boas-vindas ao nosso convidado Rogério Tadeu. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Marco. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, xará? Tudo certo. Certinho. Muito obrigado aí pelo convite. Tá? Fala um pouco mais alto, querido. Fala um pouquinho mais alto. Tem um certo delay entre minha voz e a tua. Fala um pouco mais alto aí, tá? Tá, ok. Muito obrigado pelo convite, tá? Um prazer estar aqui com vocês, uma boa noite aos ouvintes da rádio, tá? Muito contente por estar aqui com vocês. Então, Marquinhos, se você me permite rapidamente, hoje em dia as redes sociais tem muito, né, digamos, lixo tóxico, né? Mas eu conheci o Rogério Tadeu pelo Facebook, viu? A exemplo... Exatamente. A exemplo de outros grandes amigos que eu fiz aí pelo Facebook. Então tem um lado bom e o lado positivo e negativo. Certamente, e foi uma grande surpresa. A rádio até eu conheci, né, te conheci também pelo Facebook. Foi, não que essa foi. Parte seja algo que eu esteja muito orgulhoso, né, Rogério Alcântara, mas acidentes acontecem. Voltando aqui ao nosso querido Rogério Tadeu. Querido, é uma honra poder finalmente falar contigo, tá? Ao vivo aqui no programa. Então, querido, vamos tentar assim, me fala um pouquinho como é que foi a tua criação, não o teu lado criativo, no sentido de criação, como é que foi tu, como é que era o Rogério Tadeu criança no Rio de Janeiro? Tu nasceste, foi na capital carioca mesmo ou em outra cidade do estado? Não, eu nasci no Rio de Janeiro mesmo, né? E a minha infância foi uma infância, como se diz, de uma criança de subúrbio, né? Uhum. Aprontando algumas, de arrepiar a mãe, arrepiar pai, aquela coisa toda, mas de uma... Aquela parte boa que fica, né? De brincar de carniça, de jogar futebol descalço na rua, uhum. Voltar com o tampão do dedo do pé sangrando para dentro de casa, aquela coisa toda. Mas eu sempre gostei muito de desenhar. Eu tenho um tio, que eu espero que ele esteja nos ouvindo, chamado Luiz Cláudio. Ele uhum. é um grande desenhista também, pena que ele não deu sequência. Mas ele desenhava demais. Eu vivia do lado dele, que ele é 10 anos mais velho que eu, ou 9 anos, acho que 9 anos. E uhum. eu vivia com ele para cima e para baixo, era o meu ídolo, né? Irmão da minha mãe. E ele desenhava muito, eu ficava vendo ele desenhar, ele tinha um traço espetacular. E ele comprava muito, na época, o Pasquim. Ele lia muito o Pasquim. Tá, então deixa ficava... eu vou te interrompendo de vez em quando, tá? Não é pra ser truculento aqui, pelo amor de Deus, tá? É que tem perguntas que estão pipocando aí que eu queria só desenvolver. Assim, tu eras o tipo de pessoa que na escola, tipo assim, já no primeiro grau, enquanto o professor dava aula, ficava desenhando, tipo assim, desenhando, e daqui a pouco isso até te resultava em umas visitas à diretoria da escola, alguma coisa assim, ou não? Eu fui suspenso, porque fiz a caricatura de um professor, isso já na época do ginasial, né? É, porque ele era um camarada que gostava de zoar muito a turma. Então, na ficha de chamada dele, todo mundo tinha um apelido, né? E ele não chamava pelo nome, ele chamava pelo apelido. E como eu sempre, meu pai cortava meu cabelo récord, né? Aquele que se passa a máquina em volta da orelha, eu já tenho uma orelhinha meio avantajada. E na época, a Pepsi Cola fazia uma promoção nas chapinhas que vinha os bichinhos. E ele me chamava de macaquinho da Pepsi, por causa da tamanho das minhas orelhas, aquela coisa toda. E aquilo foi me enchendo o saco, E ele era um cara assim, machão, bigodão, pra enganar, né? Aí então pra nós, gostava de zombar dos alunos, mas obviamente não estava preparado pra vingança, correto? Pra alguém ir a desforra, correto? Não estava. E eu fiz uma caricatura dele e pronto. Aí foram 3 dias de suspensão, ele me perseguiu o ano todo para me reprovar, mas eu nunca estudei tanto inglês como eu estudei naquela época que passei direto, ele não teve chance. Que legal. Isso é uma coisa. E como é que teus pais lidavam com esse teu lado desenhista? Tudo bem, já falaste do irmão da tua mãe, que tu admirava muito, né? Que tu era tipo escudeiro dele. Mas os teus pais, tipo assim, brigaram muito contigo por causa disso? Do tipo nada. Assim, poxa, desse jeito não vai ser nada no mundo? Esse tipo de papo ou não? Não, eles sempre me incentivaram muito. E meu pai chegou a levar... Na nossa casa, eu devia ter uns 8 ou 9 anos de idade, um conhecido dele, que era da Rio Gráfica, editora, para mostrar meus desenhos, aquela coisa toda, né? Mas na época não rolou nada, porque eu não tinha técnica nenhuma ainda, e não, né? Mas com o passar do tempo, essa coisa ficou dentro de mim. Então eu fiz E já estava decidido desde que idade que tu iria trabalhar com alguma coisa a ver com desenho? Eu estou te perguntando isso porque, obviamente, a tua formação... entre aspas, oficial, é arquitetura, né? Foi uma forma de daqui a pouco tu poder desenhar e ao mesmo tempo pegar alguma coisa, seguir uma carreira mais, pelo menos de início, entre aspas, tá? Mais séria? Foi uma coisa meio que paralela, né? Porque família pobre, aquela coisa toda, a gente precisava trabalhar, né? Pra sair debaixo da asa dos pais, porque... Eu tenho mais 4 irmãos, né? E eu comecei fazendo um curso de desenho técnico, de desenho de arquitetura, né? E segui nesse eu pensei assim, não sei como vai ser para eu ganhar, sustentar a minha vida com charge, cartoon, ou desenho artístico, quadrinhos. Eu tenho que ter uma profissão, como diz o Jaguar, né? Que, aliás, o Jaguar, quando fez esse textinho aí, tá? Esse minha apresentação, ele tava... Na época eu tinha 38, que andava sempre comigo, né? Um revólver 38. Depois que ele fez, eu tirei da cabeça dele, fui pra casa e fez essa coisa bonita. Aí, né? Tá. É que existem várias formas de persuasão, né? No caso, eu acho essa. É brincadeira. Mas então, eu fiz um curso de desenho técnico, né, e segui em frente. Daí eu tive uma sorte muito grande também, que eu fui trabalhar com um arquiteto que tinha sido da equipe do Oscar Niemeyer, né, e eu trabalhei no escritório dele durante um tempo Eu até vi charge, já fizeste até charge, até homenageando o Niemeyer, eu me lembro dessa. Isso. Mas enfim, foi por aí. E continuei fazendo meus cartões e meus desenhos, que na escola primária eu desenhava no jornal da escola. E por aí foi, uma coisa assim sempre paralela. Quando eu comecei quando eu entrei para a faculdade, eu desenhava nos jornaizinhos do diretório acadêmico da faculdade. Depois fui trabalhar Sindicato dos Bancários, Convergência Socialista, MR8, PT, comecei a trabalhar com desenhos, trabalhar dentro da comunicação, né, desses... Entendi. Eu noto, querido, em vários dos trabalhos, parece uma influência quase que uma mistura, assim, deixa eu dar uma de chique aqui, um melange, parece um pouco das técnicas de desenho do Enfio e do Jaguar. Tu fostes muito influenciado em termos de traço pelos dois? Alô? Sim. Essa ideia aí é o João que, né, que quis, esse lance do Skype, todas as vezes que a gente dá problema, eu não sei se ele caiu, tu pode dar uma olhada aí. O Fufunha tá tentando aí, Fufunha, tenta novamente o contato aí com o nosso convidado, acho que caiu a ligação. Bom, 18 horas e 17 minutos, né, estamos com o Rogério Tadeu, né, diretamente do Rio de Janeiro, né, Marquinho? Isso, do Rio de Janeiro. Isso vamos, aí, vamos tentar... Fufunha está tentando aí um novo contato com ele. Acho que caiu a ligação. Nós estamos falando. Eu ouvi a voz dele meio se perdendo, assim. Não foi uma interrupção. Agora sim, voltou. Marquinho, pode seguir. Obrigado, querido. Obrigado. Rogério está de volta, né? Estamos de volta. Cara, põe um band-aid no joelho aí pela queda, tá? Mas a gente vai sobreviver. Valeu, Fufunha, por colocá-lo de volta aí. Querido, eu estava te perguntando o seguinte, que eu vejo uma mistura, assim, em alguns dos teus desenhos, do desenho, da técnica do Enfio com o Jaguar, em muitos desenhos. Eu estou chutando muito longe, assim, ou tu reconhece essa influência grande no traço? Golaço, foi no ângulo, daquela que foi certeira. É porque quando eu comecei a... Quando eu lia muito... Eu lia não, eu vi os desenhos da Charles Carson do Pasquim. E os dois que eu admirava demais eram o Enfio e o Jaguar. Isso criança ainda, né? Então, quando a gente começa influenciado pelo traço de alguém. É quase que uma escola, né? Claro. E para mim, o Enfio e o Jaguar eram, assim, o máximo. Né? Então a gente sempre começa, com certeza, influenciado. Né? Sim. Eu não quis dizer tanto em conteúdo, né? Eu quis dizer em matéria de traço. Deixa eu te perguntar outra coisa, querido. Deixa eu perguntar uma coisinha assim. Muita gente não sabe, mas quer dizer, o pessoal que me conhece já há anos, assim, vários anos, eu gostava muito de desenhar também, tá? Antes de realmente... querer estudar cinema e tudo mais, meu lance era desenho, mas era história em quadrinhos, tá? Eu queria saber se esse lado do desenho, essa área, também te encantava. A razão que eu tô perguntando é porque o trabalho teu que eu conheço é como se fosse a história toda resumida, sintetizada num quadro só. Mas essa ideia de desenho, de desenho sequencial, de história sequencial, isso já fez parte da tua vida ou não? Rapaz, isso aí é uma coisa que eu já até tentei. Aí descobri uma coisa. Eu não tenho saco. Eu não tenho saco para fazer uma história longa e quadrinho. Eu vou, assim, até uma tira com quatro, cinco quadrinhos, eu vou bem. Porque eu não tenho paciência. Eu gosto da coisa muito sintetizado, eu gosto da coisa, de repente você, em um quadro ou dois quadros, você já mandar a tua ideia, né? Claro. Então assim, eu já comecei a fazer alguma coisa de quadrinhos, mas eu parei muito no início, porque eu não tinha paciência, a minha ansiedade não me deixava chegar até o final. Então assim, se eu posso fazer uma coisa em quatro quadros ou cinco, eu não consigo pensar em fazer mais, sabe? Eu não entendi. Tenho essa... É um defeito meu, realmente. Eu não tenho paciência. É legal citar isso até da falta de saco aí, porque olhando pelo retrovisor, assim, do tempo, eu acho que a razão que eu deixei histórias em quadrinhos de lado foi por causa disso. Porque eu também não tinha saco de ficar estendendo, né? Tanto que o que... mais deu problema na escola, na verdade, era ficar fazendo caricatura dos professores, né? Então, obviamente, tu resume ali, né? Tu tenta ver se o arquétipo do personagem na tua frente, tipo assim, né? É. E só uma coisa, tá? E no sentido de... no lance do humor, me fala um pouco da tua relação, tá, com o mundo do humor. Tá? Como é que a gente já falou, né, dos traços, mas assim, o que tipo de humor te apetece, que tipo assim que tu mais te agrada de humor, tenha mais a ver com, sei lá, com quadrinhos de humor, com cinema, com TV. Fala um pouco disso, por favor. Tá, pois é. Então, até dando uma sequência do que a gente estava falando antes, que foi uma coisa meio paralela com a minha profissão de arquiteto, um dia o Pasquim, o Jaguar e o Ziraldo tiveram racha e tudo, e o Pasquim começou a vamos dizer assim, a cair um pouco por conta disso. Isso. E entendendo para terminar. Eu falei assim, caramba, tem que fazer alguma coisa, assim, se eu puder ajudar de alguma maneira, ou se eu puder até fazer parte desse final, porque desde criança eu acompanho. Então eu botei aquele monte de desenho debaixo do braço, fui lá na sede do Pasquim, que era na Rua da Carioca já, né? E quem me recebeu foi até o César Tartaglia, que é um parceiro meu também de texto e de desenho, e ele era o editor, né? E quando eu deixei lá aquele monte de desenho, ele falou, ué, tu é isso aqui mesmo? Tu vai deixar isso aqui mesmo? Eu falei, vou deixar, né? Falei, ah, tá, vou passar pro Jaguar. E ali que o Jaguar me conheceu, no dia seguinte eu voltei, né? E o Jaguar falou que tinha gostado dos desenhos, falou, ah, fica aí com a gente vai começar a publicar e tal. Então, assim, eu sempre gostei muito. Eu tenho uma coisa com o jornal, que é assim, eu adoro jornal, né? O jornal impresso, né? Para mim, o jornal, ele tem um significado muito, até meio, muito lúdico, né? Que é você ter a ideia da manhã começando, é você sentir o cheirinho da tinta, é de você ver aquelas matérias, saber que tinha uma equipe trabalhando durante a madrugada para aquilo chegar a gente. Chegar aos pés do cara, né? O cara abrir a porta... E antes da minha e da tua época também, obviamente, até aquelas garrafinhas de leite que o leiteiro deixava ali, né? Assim, essa pegada física e nostálgica, não dá para separar uma coisa da outra, né? Não dá, não dá. Então, assim, você perguntou se cinema, assim, o jornal e o livro, né? O livro é a mesma coisa, você abrir o livro, você sentir o cheirinho da tinta, você sentir no teu tato o virar das folhas... Né, isso sempre me atraiu muito. Né, então, livro e jornal, para mim, são os meus veículos assim, de humor que eu mais gosto. Tá. Não, eu te perguntei porque essa ideia de sintetizar, né, numa imagem também tem muito, daqui a pouco, de cinema ou até de desenho animado. Né? De daqui a pouco um desenho animado curto, tu tendo pouco espaço ou pouco tempo em cinema, tu resumir tudo em poucas imagens. Por isso que eu achei que de repente poderia ter batido forte, mas tô vendo que pelo jeito então era livro, né? E tirando Pasquim aqui, me fala um pouco, vamos chamar assim de literatura de humor, tá? Que te encantava, além de Pasquim. Citaste livros, né? Tu pode citar alguns ou não? Posso, claro. Todo o que me encantava no Pasquim era justamente, assim, eu era criança, eu comecei a ver os desenhos sem ter a ideia do conteúdo, né, do conteúdo intelectual, do conteúdo político, do às vezes, o conteúdo de anarquia, eu não tinha noção ainda. O que me encantava era o desenho. E conforme eu fui crescendo e fui tendo outras visões de vida e tal, eu fui associando, né, além do traço, tudo que vinha naquela mensagem, né? E eu comecei, assim, a adorar livros de humor. Então, eu tenho livros do Enfio, tenho livros do Jaguar, tenho livros do Milô Fernandes, eu tenho livros do Fausto Wolff, eu tenho livros... enfim, a minha estante, ela está cheia de livros de humor, que foi sempre desses cartunistas que eu gostava, né, que eu gostava muito, e mais, por exemplo, o Carlos Borconi, o Carlos Eduardo Novaes, enfim, muita literatura, né, o Enfio, eu tenho quase tudo do Enfio aqui na minha estante, né, e fora os livros do Nassara, com desenhos do Nassara, livros que contenham desenhos, né? Entendi. Essa é a minha, sempre foi a minha preferência, né? Livros de cartões, de charges, de caricatura, né? É, Loredano, os livros do Loredano, eles são fantásticos, né? Enfim, é isso que eu gosto. Não, tudo bem, mas deixa só ver uma coisinha que eu. Só uma coisa que eu tô bem em dúvida, tá? No caso, obviamente já colaboraste com várias pessoas, trabalha também com Pimentel direto. E como é que no caso vamos dizer assim, a charge vem pra ti? É, tu és mais um cara de texto e desenho, ou te dás melhor, vamos dizer, com o cara, a pessoa te passando a ideia e daí tu ilustrando essa ideia de terceiros? Como é que funciona isso? Olha, eu faço as duas coisas, né? É a maioria dos meus cartões e minhas charges, eles são todos meus, texto e charge. Eu gosto muito de fazer texto, né? A minha família é família toda de educadores, né? De professores, tudo. Ah, tá. E professores de português, né? Principalmente. Então, sempre gostei muito de texto também. Então, eu não trabalho só com texto, né? Os meus cartões, as minhas charges, quando tem texto, os textos são meus. Agora, eu tenho parcerias, né? Por exemplo, o Luiz Pimentel. O Pimenta, sim, sim. Eu conheci o Pimenta no Pasquim, né? Ele trabalhava lá no Pasquim também, né? E o Jaguar começou a me dar umas colunas dele, umas matérias para eu ilustrar, né? E foi assim que eu conheci o Pimentel. E a partir daí foi uma amizade, né, que se fez e que dura até hoje. E com ele eu tenho essas tirinhas do Mão Estendida. O Mão Estendida chegou a uma época que a gente tinha Mão Estendida publicado em 6 jornais no Brasil. Né? Uhum. E hoje, com o jornal impresso acabando, e aí é uma outra história que a gente vai conversar mais um pouco adiante, que é um jornal mais humor, né? Então, com o jornal impresso acabando, a gente partiu para a internet. Então, o Mão Estendida que eu tenho com o Luiz Pimentel, a gente já tem em torno de 700 tiras nossas em parceria. Ah, é? 700 já, é? Já. E, enfim, e o César Tartaglia também. O César Tartaglia, a gente fez alguma coisa juntos no Jornal Globo, na coluna do Anselmo Góes, nas colunas de carnaval do Anselmo Góes. Né? E volta e meio, o Cezinha também me liga. Roger, o que tu acha de fazer isso assim, assim? Então a gente faz junto. Agora, a maioria do meu trabalho, texto e desenho, são meus. Tá, né? Entendi. Tirando deixa eu perguntar uma coisa sobre... Pimentel, perdão. Fala, querido. Desculpa. Não, tirando a parceria com o Pimentel, né, no Mão Estendida, né, textos e desenhos são meus, meu trabalho. Perfeito, tá. Sobre o Mão Estendida, o que eu acho interessante, na verdade, eu acho que grande parte do humor que eu mais gosto, do tipo de humor que eu mais gosto, né, ele tá intimamente ligado com a tragédia. Né, com a desgraceira, né? E no Mão Estendida tem muito disso, né? De a pessoa rir e daqui a pouco até fica meio entalado na garganta, assim, porque obviamente está falando de miséria, de problemas que acometem né, muita gente. Né? Me fala um pouquinho dessa tua relação do humor com a dor, assim, no sentido, como é que tu faz para extrair o humor. Muitas vezes até indo para o lado do humor negro, né, que eu gosto bastante, como é que tu faz para extrair o humor de situações assim tristes? Eu acho assim, a gente vive no mundo, né? Você lembra do Fradinho do Enfio, né? Dos Fradinhos, o comprido. Claro, o Fradinho, claro, né? Claro. Então, assim, era um retrato do mundo que a gente vive simultaneamente o trágico e o cômico. Sim, o tragicômico. Tá, né? Uhum. É, está constantemente vivendo isso. E a gente, quando assim, olha isso com mais profundidade, a gente vê que a capacidade de rir da desgraça, ou de rir do desculpa, onde ri do sofrimento, acaba sendo uma arma para a gente não sucumbir. Então, ao mesmo tempo, e quando a gente vive uma infância num lugar que é pobre, que a gente acompanha esse cotidiano, a gente vê que é o seguinte, a nossa arma para sobreviver é rir. Né? Né? Porque é o dia inteiro tensão, é o dia inteiro, né, você lidar com a dor, com a dificuldade, e você tem que aprender a contra-atacar de alguma maneira. Né? Certamente. Assim, o maior contra-ataque que a gente pode fazer a essas situações é o riso. Né? É a gente rir dessas coisas. Então, sim, ainda mais a gente sabendo que a gente vive num país que, como já disseram, não é para principiantes, né? Pois é. Então, o Mão Estendida é isso. É assim, ele aborda situações, não necessariamente em situações de vida por mendigos, mas eu diria assim, pelas famílias de uma classe mais baixa, né? Ele às vezes faz uma catarse, de problemas que a gente, pelos quais a gente passa, e ao mesmo tempo ele faz uma análise, né, que você percebe ali uma sociedade economicamente mais favorecida, mas que passa por aqueles mesmos problemas que o mendigo ali, o Mão Estendida, está passando. Certamente, né? É uma coisa que não fica restrita a um nível social, a uma classe social ou a um mendigo. São problemas existenciais de muita gente, independente da condição. Claro. Então é muito legal que ele tenha uma trupe. Né? O Mão Estendida, o Mãozinha, o Zé Bode, a Maria, que ainda vai aparecer, a Natura, que é a canzinha vegetariana, o Gaguinho, enfim, tem uma trupezinha com ele que ainda vem por aí. Né? Perfeito. Esse trabalho, ele é uma visão do nosso dia a dia. Né? A gente rir com as dificuldades para poder superar essas dificuldades. E o Mão Estendida é um mendigo meio ele não é alheio às coisas, ele é um cara meio sacana, ele está sempre ligado nas coisas, ele está sempre dando uma cutucada em quem quer humilhar. Ele tem, né, esse lado meio, se me permite, meio FDP, né? Tem sim. E é um personagem que a gente se diverte muito trabalhando na tira dele. Tá, e querido, só uma coisa assim, só uma curiosidade sobre cor. Tu tens trabalhos com cor e sem cor. Como é que é assim? É só, tipo assim, depende do... quando é que tu decide que vão ser usadas cores ou não? Como é que é? Isso tem muito a ver com o teu empregador? Me fala um pouco disso. Cara, assim, eu adoro trabalho em preto e branco. Eu adoro. É um trabalho que eu mais gosto de fazer, é o preto e branco. Porque eu tenho um traço que ele é meio aberto. Ele não é um traço fechado, redondinho. Ele é um traço bem aberto, bem... Né? Uh-huh. Até porque eu gosto de movimentar os personagens. Eu gosto de fazer movimento nos desenhos. Uh-huh. E meu traço é meio solto. Eu comecei a trabalhar com lápis de cor. Eu adorava trabalhar... Você quer me ver doido, eu me soltar numa papelaria. Entendeu? Eu vejo todos os lápis, todas as cores, todos os pincéis... Mas eu sempre gostei de trabalhar em preto e branco, com nanquim, né? Com lápis e com nanquim. E quando eu... Na época, a impressão que eu comecei, a impressão não era uma coisa assim legal, não tinha uma impressão bem definida, uma tinta de qualidade, um papel de qualidade. Então, raramente tinha desenho bem resolvido, colorido. Então, a gente começou a trabalhar em preto e branco. Quando eu comecei a fazer trabalho em cores, que foi justamente para o Jornal dos Esportes, na época, né, eu comecei a trabalhar com cor. Mas eu gostava muito de lápis de cor. E o lápis de cor, assim, pela falta da qualidade de impressão, do papel e tal, não dava também uma boa resolução. Né? Então, Tá falando no caso da resolução deixar as cores mais, entre aspas, mais mornas? É isso que está dizendo ou não? não, Para fazer justiça? às vezes abria muito, né? Então a gente fala assim, estourava, né? Ah, As cores sim. estouravam, Entendi. e às vezes elas fechavam muito também, ficava uma coisa meio misturada, meio bagunçada, Era meio uma roleta né? russa, né? Tu nunca sabia se ia sair bem, né? Exatamente. Então, assim, apareceu o Photoshop, né, que dá uma condição de você dar um colorido mais legal no desenho. Você coloca uma... Até legal, só abrindo um parênteses aqui, querido. O teu xará aí usa muito Photoshop nas fotos que ele tem no, no, no, nos álbuns do Facebook. Eu ouvi falar que o Fufu e o Nostec também, eles gostam de Photoshopar as fotos para ficarem mais boa pinta, entendeu? É Para ficar só mais abrindo um boa tinta, parênteses né? aqui. Visto Eu estou fechando parênteses agora. o Photoshop é o Botox virtual. Ótima, ótima, ótima. Mas enfim, então eu comecei a fazer algumas coisas no Photoshop e tem duas pessoas, dois penteiros que sempre ficavam em cima de mim. Oh, tu tem que fazer isso aí, tu tem que jogar no Photoshop. É o meu parceirão e amigo Amorim, né, que é do Jornal Mais Humor também, grande cartunista também. E, olha a pretensão também aí, tira isso aí, é um grande cartunista. E Não, não, o. não, gente, também, ouviram? Também. Então vamos lá. E o meu filho, né, que é Marquinho. o Vinícius, Ah, e desculpa. começou Oi, também, perdão, papai, perdão, só um tem que pouquinho, querido, trabalhar. só um pouquinho. Fala, fala, Rogério. Desculpa interrompê-lo, né, você e o meu xará Rogério, mas é aquele negócio do Photoshop, né? É aquele papo, não tem tu, vai tu mesmo, né? A gente tem que dar os pulos. Exatamente, Não exatamente, é? né? Não é? Não é todo mundo que nasce com a pinta que nem o nosso convidado, Rogério Tadeu. A gente tem que Oh, meu trabalhar Deus do isso, céu. né? É, ué. Mas segue aí, segue aí. Mas, Desculpa, desculpa. enfim, aí eu Segue aí. Tá comecei falando a do teu filho, do experimentar. teu filho. O meu filho é uma criança, tem 38 anos, né? E ele também trabalha com humor, ele é redator da Rede Globo, do Zorra e de outros programas da Rede Globo. E também foi por esse lado do humor, né? Mas não pelo traço, mas pelo texto, né? Ele é Ah, roteirista. sim. O teu filho também se chama Rogério Tadeu, né? Não, não, ele se chama Vinícius Antunes. Ah, Vinícius Antunes. Tá? Desculpa, é que tem um Rogério Tadeu que escreve, acho que escreve pra Zorra e tudo mais, eu achei que podia ser a mesma pessoa. Tava Não, só uma não coisa, querido, só. é o Celso Vou... Tadeu? Acho que é o Celso Hã? Tadei. Celso Tadei. Olha, eu achava que tinha um chamado Rogério Tadeu, mas desculpa, eu só Eu não quis abrir sei, um não parênteses sei. aqui e compliquei tudo. Perdão. Mas, enfim, eles que Continua só que começaram tava a dar falando força. daí do pessoal ficar dizendo, poxa, põe no Photoshop, né? Então eu comecei a aprender Photoshop. Então, mas a questão do desenho, a minha preferência, né, como a do meu filho também, quando ele começou a me dar força para botar cor, mas ele também prefere preto e branco, né? Eu comecei por aí. Então, assim, para você ter um desenho bem definido, com cor, né, você tem que conhecer o trabalho da ferramenta, você tem que conhecer. Tem que ter um pouquinho de noção de trabalho com cores, né? De cores que são harmônicas, de cores que são contrastantes, aquela coisa toda. Então, assim, quando eu faço uma coisa, por exemplo, para salão de humor, né? Ou melhor ainda, a gente tem uma exposição que se chama Humor Sem Colarinho, né? Que é um grupo de cartunistas que se Sim. reuniu. E tem No a restaurante. gente fez, a gente fez essa exposição em dois restaurantes aqui no Rio, na Lapa, né? E enfim, quando a gente vai fazer esse tipo de apresentação, na maioria das vezes a gente trabalha com cor. Agora, quando é Entendi. uma coisa mais rápida, né, quando é uma coisa mais assim diária que a gente faz, né, eu gosto de trabalhar no preto e branco. Simplesmente por uma razão, é a minha preferência. Né? Eu Entendi, faço com entendi. cor quando preciso de uma coisa mais elaborada, uma Sim, ilustração sim. para alguma coisa, alguma matéria, eu trabalho com cor. Mas agora a minha preferência é o trabalho em preto e branco, com linhas rápidas e soltas. Perfeito, perfeito. Querido, me diz uma coisa, está chegando no final, como é que as pessoas, assim, faz de conta, faz de conta que a gente, vamos dizer assim, que tu está começando agora e aqui é um espaço quase de classificados, ou uma feira, como tu quiser, assim, vende o teu peixe, ou seja, para o pessoal que escutou até agora e quer saber mais do teu trabalho, como é que eles podem, entre aspas, te achar? Pode me achar no Facebook, né, Rogério Tadeu. Pode me achar no Instagram também, né? E como é que está no Instagram? Eu não tenho Instagram, mas muita gente tem. A maioria das pessoas modernas, eu não sou. Então, mas me fala, como é que você tem que digitar no Instagram para te achar? Cara, é uma boa pergunta. Acho que é Rogério Tadeu. Acho que é Roger Tadeu alguma coisa, Roger Tadeu. Acho que é Roger Tadeu Roger, alguma coisa assim, né, por aí, né? Eu também, sinceramente, não, as pessoas me acham, agora eu mesmo, se depender de mim para me achar, só porque eu tenho aqui já. Sensacional. Tá, mas além, então falaste Instagram, Facebook, mas fala do jornal Mais Humor. Pois resumindo, assim, como é que a pessoa pode, pessoa, né, tem gente ouvindo de todo o Brasil, tem até conhecidos amigos meus, até que, por exemplo, estão na Argentina e escutam o programa. Fala um pouquinho do Mais Humor, como é que a pessoa pode, para quem não conhece ainda o Mais Humor, como é que a pessoa pode descobrir? Pois é, o Mais Humor é uma empreitada que a gente começou, né, a 2 anos, quase 2 anos, e pelo seguinte, juntou aquela velharada que ainda está viva lá do Pasquim, né? e a gente estava sentindo falta, né, dessa coisa do jornal impresso. Eu faço muitas palestras também em colégios, né, porque, em faculdade também, porque hoje muitos têm no currículo, né, essa matéria que é da área de português e de comunicação, né, que fala do cartoon, da charge, caricatura e quadrinhos. Então, a gente está acostumado a fazer palestras em escolas também, em faculdades, e a gente notou o seguinte, os jovens, eles não conheciam o jornal impresso. Né? Deus então, do céu! A gente começou a... Eles não sabiam, muitas pessoas não sabem o que é charge, o que é cartoon, para eles tudo é meme, né? Esses mais jovens. Então a gente, numa conversa, a gente resolveu lançar esse jornal. Ele é um jornal exclusivamente de humor, né? E texto de humor, né? Então, gente, mais o sinal de mais, gente. Mais humor, não é mais M-I-S. Não, é mais sinal de mais humor. Isso. Né? Esse jornal é um jornal bimestral que a gente teve que parar agora por conta da pandemia, porque funciona da seguinte maneira. Nós fizemos tipo uma cooperativa, são 10 cartunistas e o Luiz Pimentel, que é jornalista e escritor, né? E nós nos cotizamos, imprimimos o jornal, né, e distribuímos o jornal gratuitamente em alguns pontos, por exemplo, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural de Correios, né, no Rio de Janeiro. Né? E temos também a assinatura. No Rio de Janeiro. Né? Na assinatura. A nossa assinatura, ela é feita pelo e-mail maishumorjornaltudojunto@gmail.com. Tá? Então, a gente tem a assinatura para o Brasil, né, e para o Rio de Janeiro, quem não quiser sair de casa para pegar nos pontos de distribuição, a gente tem a assinatura. Tá? São 10 cartunistas, um escritor. Hoje a nossa equipe está com o Jaguar, né? O Jaguar, o Nani, o Marink, o Pimentel, o Ikenga, o Ulisses, Fausto, o Guidati, o André Brown. O Ziraldo já esteve com a gente também em uma edição. Uhum. Né? Uhum. E esse jornal a gente deu uma parada por conta da pandemia. Porque é tudo velho. Pandemia. Está no grupo de risco aí, não pode nem pegar resfriado. Né? Então a gente está atualizando ou está postando no Facebook e no Instagram. Entendi. Também. Então. Mas tem um e-mail de contato, alguma coisa? Um e-mail, algum endereço que a pessoa de possa acessar algum material, de repente, na internet? Tem isso ou não? Pode no Instagram ou no Facebook. Perfeito. No teu Facebook mesmo. Rogério Tadeu mesmo, né, gente? Quer dizer, acho que não tem muitas pessoas, realmente, com teu nome. É do Rio de Janeiro e... Continua, perdão. Oi. Pronto. Oi. É isso aí. E a gente também tem o Facebook do jornal, né? E o Instagram também do jornal, tá? Deixa eu ver aqui, que eu fiquei com vergonha de não saber o meu Instagram. Aí eu tô vendo aqui no... Sim. Estamos aqui no aguardo. Só passar pra gente aí. É aquele negócio, pra mim, depois do fax... A invenção mais legal é a internet, mas eu não lido bem com ela, não. Tu achou já aí ou não a página? Não tô achando a página, cara. Eu não tô achando a página. Mas a gente tá no Facebook e no Instagram. Eu peço perdão por essa vergonha de não saber. Tá? Mas se procurar, a gente... Indo pelo meu Facebook, a gente chega em todos os outros. Perfeito. Querido, então assim, ó, eu agradeço a gente ter finalmente conversado, a gente já tinha tentado acertar outra vez lá, mas obrigado pela tua disposição em falar com a gente, tá? Uma honra conversar contigo, adorei, e muito obrigado, e acho teu trabalho muito legal mesmo, tá, querido? E a maior força aí pro Mais Humor continuar assim que essa pandemia se dissipar aí, tá bom? E é legal que vocês estão produzindo também muito material que tem a ver com isso também, né? Então, quer dizer, também né, tá super atual a coisa. Eu fiz agora, inclusive, eu fiz hoje o encerramento dessa série, que é chamado Em Tempos de Corona. São 200 cartões que eu fiz e postei em 200 dias consecutivos, que eles trazem para a gente situações dessa quarentena, do isolamento. Sim. Deixa eu ver como é que eu posso ajudar as pessoas a passarem isso com mais graça, com menos tensão. Então, Vocês vão encontrar também no meu Facebook, no meu Instagram, essa série de 200 cartões sobre o isolamento e o coronavírus. Que legal, não sabia que já chegava em 200, querido. Que legal. Rogério, então, muito obrigado pelo teu tempo com a gente, tá? Um grande abraço, querido. Eu é que agradeço, um abração no meu xará, outro pra você e na... Opa, grande abraço, Rogério. Um abraço grande pros nossos ouvintes aí também, tá bom? Querido, um abraço, querido, até mais. Valeu, querido. Tchau. Abração, Rogério. Abração, abraço. Outro. Marquinho, ó. Agora é o momento do Tibério com o grande Fufunhovski. Vamos falar rapidinho com o Marcelo Tibério. Fala, Marcelinho! Caiu? Ô, Fufunha! Caiu. Fufunha, o Fufunha chegou derrubando tudo, cara. Impressionante. Não, cara, é brincadeira, cara. Que é isso? Cai conexão. As pessoas querem ser carinhosas. Não, é brincadeira. Acontece. Cara, vou te contar. E o brabo que... Você me tira aqui, ó. Márcio Almeida, de São Bernardo do Campo, escrevendo. Esse Fufunha é pé frio, hein? Pois é, pelo jeito é. É o abominável Homem das Neves. Agora sim, Marcelinho Tibério. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos aí da Showtime. Como é que vocês estão? Tudo certinho, e você? Estou aqui tentando ir para o momento esperadíssimo, que é tu falando com, com o Fufunha, só que a conexão fica caindo. Vamos lá, vamos o lá, retorno de Fufunha. A conexão só pode estar caindo porque o Fufunha ele tem um ímã, né? Ele tem o dom. Ele tem o dom. Tem. Mas eu tô agora já recuperado da minha Covid. Tá melhor, Marcelo? Tá tudo sobre controle agora, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. E sou testemunha que isso não é uma gripezinha, tá? Aham. Uhum. Mas o intuito da minha entrada aqui é pra parabenizar o Fufunha pela volta dele aí e que tudo dê certo pra ele. Isso aí. Tu tá sentindo bem, Marcelo? Sim, o pior já foi, o pior já passou, tudo. O problema é que é assim, né? O pessoal pensa que você pega o Covid, que eu também não sei, porque eu me cuido. É, a esposa pegou, tudo me cuida, a gente não sabe de onde pegou isso aí. A gente tá achando que é de saco no mercado, tal, mas... Não precisa rastrear, né? O problema é assim, você... É, não é que nem o povo brasileiro pensa, você pega, sarou e tá ok. Você tem que ver o que ele causou, né? E no meu caso, ele atingiu o pulmão, né? E eu tô tratando da pneumonia agora, né? E ao contrário de uns e outros, né? Não é uma gripezinha, né, Marcelo? Não é gripezinha. Pois é. Não é. Pois é. Não. Obrigado, Marcelão. Aí, o Fufunha. Então pode seguir aí, Marcos. Eu notei que o Marcos tá contente com a volta do Fufunha também, viu? Pra alegria de todos. Isso. Eu tava feliz, mas já caiu umas 4 vezes conexão hoje, inclusive contigo. Eu tô começando a ficar desconfiado desse ímã. Eu achava que era irmão pra mulher, mas eu estou ouvindo isso, hein? Eu ouvi. Desculpa. Então tá bom, vamos seguir o programa aí. Eu tô ouvindo aqui, o programa tá excelente aí. Boa noite a todos aí e vamos nos falando. Valeu, Marcelinho. Grande abraço pra você. Abraço, Marco. Abraço todo mundo. Bem, Marquinho, vamos aí ao bloco musical? Mas antes também, Marquinho, mandando um abraço também ao Luiz Paulo Calisto, nos ouvindo aí. Tá nos ouvindo? Um abraço. Grande isso. Calisto aí, nos ouvindo. Então tá, vamos lá, os anos 50, então, por favor. Vamos lá, Fufunha. Marquinho? Pois é, a gente ouviu aí o cantor Wilbert Harrison, o nome, soletrando aqui, o Wilbert é W-I-L, B de Brasil, E-R-T, Wilbert Harrison, H-A-R-R-I-S-O-N, essa canção aí super rara, canção de 55, o nome é Darling, listen to this song, né? O João não está aqui para me sacanear nas traduções, mas então vou dizer aqui, o Rogério é o cara mais sério, não vai ficar aí o Fucunha também, acho que não faz mais sério, mas de qualquer forma, a tradução do título, né, e a mensagem da canção é basicamente, Darling, listen to this song, é querida, ou pode ser querido, né, uh-huh. Ouça esta canção, é uma canção de 55, não fez sucesso. Wilbert nasceu em Charlotte, na Carolina do Norte. Ele teve um mega hit, chegou ao primeiro lugar da Billboard, né, no Hit Parade da Billboard, da revista Billboard, em matéria de canção mais popular, chegou número 1. Imagina só, em 59, uma canção chamada Kansas City, né, em homenagem, obviamente, à cidade de Kansas City, que ele gostava bastante. Essa canção foi assim, um estrondoso sucesso e dá para quase dizer que o Wilbert Harrison foi aqueles One Hit Wonder, né? Aquele cantor de um grande sucesso apenas, né? Essa canção, Kansas City, foi das primeiras colaborações do time Jerry Lieber e Mike Stoller, que eram aqueles dois judeus brancos, mas que compuseram assim, muitas das canções cheias de soul, cheias de alma, interpretadas por cantores negros, americanos e cantoras negras. Eles, por exemplo, Jailhouse Rock, tudo bem que, né, a versão mais famosa é Elvis Presley, mas Jailhouse Rock, Bossa Nova Baby, Hound Dog, por exemplo, pro grupo Drifters, Ruby Baby, There Goes My Baby, Stand By Me com Benny King, Down in Mexico pelo grupo The Coasters, foram apenas algumas das composições dessa dupla, Jerry Lieber e Mike Stoller. E quando compuseram Kansas City e foi lançado na voz do Wilbert Harrison, chegou ao primeiro lugar das paradas. Vendeu, imagina só, nos anos 50, vendeu mais de 1 milhão de cópias, ganhou o disco de ouro, e é uma canção que, né, marcou a carreira dele. Ele teve também canções regravadas pelo Brian Ferry, né, o pessoal deve se lembrar do grupo Roxy Music, e também o grupo de blues Canned Heat, também é super fã dele. E o Wilbert Harrison pode ser ouvido em filmes como, ele está na trilha sonora de filmes como Harley Davidson and the Marlboro Man, né, aquele filme com Mickey Rourke e Don Johnson. Ele também se apresentou pelos anos 70 com certo êxito pelo sul dos Estados Unidos e teve um certo sucesso até os anos 70 se apresentando, mas faleceu em 94, esquecido num asilo. Além do Harley Davidson e Marlboro Man, aquele filme, como eu já citei, com Mickey Rourke, com Don Johnson, aquele filme de ação que tem na trilha sonora canção do Wilbert Harrison, ele também pode ser ouvido em Nós Somos os Campeões 2, aquele filme com Emílio Esteves, que era dos meninos meio rebeldes, querendo jogar num time de hockey no gelo. Também Mickey Olhos Azuis, que era uma comédia de gangsters com o Hugh Grant sendo aceito, digamos assim, na máfia. E, como eu falei, Harley Davidson e Marlboro Man. Então, acho que a gente pode ir para o grande hit dele, por favor, de 59, Kansas City. Eu só imaginei. Vamos lá. Opa, fala. Oh, E aí? Marquinho, agora sim. Pois é, deu uma confusão ali no início. Mas o pessoal, ainda bem que vocês continuaram bastante a canção, agradeço até aí, porque daí deu pra sacar, obviamente, foi essa aí que tocou 80%, mega hit, né, Kansas City, ele fica basicamente falando que, tipo assim, Kansas City, se prepare, que eu tô chegando aí, e que ele sabe da fama, supostamente das mulheres de Kansas City, que são maravilhosas e blá, blá, blá. Pois é, então, querido, vamos adentrar, por favor, os anos 60. Ladies, vamos lá, Fulkinovski, Rogério, por favor. Kansas City. Não. Obrigado. Então, canção de 64, a gente está, obviamente, na década de 60, né? Tocamos já canções da década de 50. Esse grupo é The Mermaids. Seria meio como a grafia ligeiramente mudada de Mermaid, no original M-E-R-M-A-I-D-S, seria As Sereias. Esse Mermaids é com M-U. Então, The Mermaids, o nome dessa canção aí, que eu acho adorável, mas não fez sucesso, é Wild and Wonderful, ou seja, selvagem no sentido de pirada, né, pirado, louco no bom sentido, e maravilhoso. Basicamente, ela tá esse grupo, The Mermaids, estava cantando em 64, dizendo como amar você é algo, né, assim, maravilhoso e pirado. Então, basicamente sobre isso. Esse grupo só teve um sucesso, esse realmente foi um grupo, dá pra dizer que de mega sucesso mesmo, foi o One Hit Wonder, né? um grupo de um sucesso só, que a gente vai ver daqui a pouquinho um trechinho, Popsicles and Icicles, que é falando sobre sorvetes e picolés. Esse grupo tinha uma pegada super assim, inocente, super ingênua, né? Apesar de ser dos anos 60, a canção que a gente vai ver daqui a pouco um trechinho é de 63, a anterior, né, que a gente ouviu é de 64, mas eles tinham uma pegada bem anos 50 ainda. Que eu posso citar? Até uma pena o João não estar hoje aí, porque esse grupo foi produzido, foi meio cria, diríamos assim, de um cara que ele adora, que é o Leland Michael Postel, conhecido como Mike Post. Opa, né? Mike Post. É, o Mike Post, exatamente, que nasceu em Berkeley, na Califórnia, em 1944, e prolífico autor de trilhas sonoras para TV, né? Trilha sonora do Rockford Files, Arquivo Confidencial, Hill Street Blues, que o João obviamente adora, né? Que era Chumbo Grosso, Esquadrão Classe A, Magnum, Wise Guy, que era o Homem da Máfia, Hunter, que no Brasil era Tiro Certo, tinham também Riptide, que era Tempo Quente. Isso tudo são as aberturas, tudo trilhas compostas, criadas pelo Mike Post, que foi produtor desse grupo The Mermaids. Esse grupo, né, que eu posso dizer, era composto pela Carol e Terry Fisher, que eram irmãs, e uma amigona dela, Sally Gordon, né? Uma com 15 anos uma com 15 e as outras com 17 anos gêmeas, né? Então, imaginem só, quando o sucesso delas acabou, uma delas voltou para o segundo grau, né? Ou seja, acabou sendo o segundo grau. Olha aí. Esse grupo fez tá na trilha sonora de uma comédia chamada Ele Vai Ter um Bebê, que é uma comédia sobre um homem grávido antes, vários anos antes da Junior, aquela com o Schwarzenegger. É um filme com Billy Crystal, é o único longa dirigido pela grande comediante Joan Rivers. É um filme de 78, não fez sucesso. Então, The Mermaids, vocês ouviram aí, Wild and Wonderful. Vamos tocar, por favor, só vamos ver se a gente acerta o comecinho para não ter uma mistura de canção. Essa é do ano 63, Popsicles and Icicles. Vamos lá. Vamos lá, por favor. Marco Antônio Santos Freitas. Pois é, essa canção, então, Popsicles, né, seria Popsicles and Icicles, Popsicles seria picolés, e Icicles era tipo umas estatites caseiras que a pessoa, quase como uma raspadinha, acho que chamava no Brasil até raspadinha, tipo aquele lance de gelo picado, que tu põe um... Isso. Um corante, alguma coisa assim, só que esse com agora certamente o Vovô ia ficar rindo aí de mim, mas essa era uma estalactite, ou seja, era tipo assim, em formato meio de cenoura, só que de gelo, tá? Mas sem malícia, gente, por favor, tá? Mas eu já fico aqui pensando, tem que estar preparado, né? Que eu vou te contar, o cara tá cercado. Ele, não, eu tô rindo que ele gosta, o Fufuinha gosta de suco de cenoura. É verdade, é verdade. Eu também gosto. Bartolomeu, eu sou tão amigo do Fufui que eu... Cenoura e beterraba. E zombar, eu ainda digo que também gosto. Mas olha só, gente. Então a gente ouviu aí Mermaids, né? Primeiro Wild and Wonderful e depois Popsicles and Icicles. A primeira canção de 64 e essa de 63 que a gente ouviu agora. Então, querido, adentramos, por favor, vamos adentrar nos anos 70, por favor. Vamos lá. Por favor. Just Marquinho? Oi, pois é, querido. Blackbirds. Enquanto tocava a música... não ouvi, desculpa. Blackbirds. É, Blackbirds, exatamente. Quando estava tocando a música, uma ouvinte chamada Lauren Fischer, da cidade de Xaxim, em Santa Catarina, escreveu: "Bah, tô adorando essa canção aí, quem é que tá cantando?" Aí eu pedi para ela esperar um pouquinho, pois é, então o Rogério falou aí, é o grupo The Blackbirds, é. Só que o seguinte, gente, é Blackbirds, o Birds é B de Brasil, YRDS, porque a pessoa procurando daqui a pouco separado, Black ou Birds, não vai achar, então o grupo é The Blackbirds, tudo junto, Blackbirds com Y. Tá? Essa canção Lady, ou seja, Dama, Senhora, né? É uma canção de 76, não fez sucesso, acho ela sensacional. Esse grupo, o sucessão deles, assim, o sucesso maior, eles tiveram tipo assim, 3 bons sucessos, mas o maior foi Walking in Rhythm, né? Caminhando Ritmado, diríamos assim. É uma canção de 75, já vi um trechinho daqui a pouco. Uhum. O que eu posso falar desse grupo? Esse grupo surgiu em 73, esse grupo ficou junto... De 73 até 81, depois eles voltaram em 2012. Eles misturavam funk com jazz, com rhythm and blues, com um pouquinho de disco music. O cabeça assim, do grupo era o Alan Barnes, né, faleceu há cerca de 3 anos, com acho que 66 anos. Ele era saxofonista. O Kevin Toney tocava teclados. O Keith Killigo, ou Killigo, que além de vocais também era baterista, o Joe Hall tocava baixo, o Alan Buzz, já citei, e tinha também o Barney Perry, que era guitarrista. E também, volta e meia, tinha um também chamado Orville Saunders, que também tocava guitarra. Esse pessoal de Washington, D.C., né, da capital federal, eles estudavam na Howard University, em Washington, D.C. mesmo. Não confundir com Harvard, é Howard. Tá? Esse pessoal pode ser ouvido nas cenas sonoras dos filmes Uma Loucura de Casamento, Os Reis de Dogtown, Os Aloprados. Esse Os Aloprados é um filme que eu adoro, em inglês é Semi-Pro, é uma comédia passada nos anos 70 com Will Ferrell e Woody Harrelson, cheio de disco music na trilha sonora. E como eu falei, muito bom filme. Não ouvi que é muito bom filme, hein? É, essa comédia. Eu adoro, sim, que legal que tu gostou, querido. Eu adoro esse filme. Muito, excelente. Faz uns 4 anos que um dos fundadores da banda, eu tinha falado 3, mas é 4, que o Alan Barnes faleceu. E realmente ele tinha 66 anos. Querido, vamos tocar um pouquinho aí, por favor, do Walking in Rhythm, que é o vamos hit dele lá. De 75. Vamos lá, Fufunha. Por favor. Oi, Marquinho. Isso aí. Então a gente já ouviu um pouquinho do Walking in Rhythm, que é de 75. Vamos passar para os anos 80, por favor? Vamos lá. Fofunha, vamos lá. Vamos lá, então, agora. Canção anos de 84, pô. I put my curiosity in myself. I know I will. Marquinho? E aí, pois é, a gente tá na década de 80, quem é que tava cantando? Gazebo. Isso, o pessoal deve lembrar, daqui a pouco a gente vai tocar um hitzão dele, um trechinho, mas esse nome artístico, Gazebo, na verdade não era uma banda, era o nome artístico do Paul, né, como Paulo, Paul Mazzolini, M-A-Z-Z-O-L-I-N-I. Ele nasceu numa das cidades mais... Meu pai dizia sempre que adorava quando ele pôde visitar a cidade, acho que foi nos anos 60 que ele visitou. Uhum. Nasceu em Beirute, no Líbano, mas foi criado na Itália. Né? É um cantor italiano, quer dizer, ou seja, libanês de nascimento, mas criado na Itália. Compositor, produtor de discos, por sinal ele é produtor de vários artistas. Hoje em dia ele produz, ele está mais assim atrás... trabalhando mais em estúdio, uhum, né, produzindo gente. Ele é um dos maiores nomes do chamado Italo Disco, que é uma variação da Euro Disco, que apesar do nome Euro Disco e Italo Disco, tem mais a ver assim, com o período já pós-discoteca mesmo, quando teclados e sintetizadores entraram a mil na música dançante. O maior sucesso dele, I Like Chopin, né? Ou seja, eu gosto de Chopin. Essa canção chegou a gente vai ver daqui a pouco um trechinho, pro pessoal que não tá conectando com o nome, né? Mas essa canção chegou em primeiro lugar nas paradas em mais de 15 países. Aliás, né? vamos fazer melhor, Marquinho? Hã? Vamos fazer melhor? Fala. Vamos tocar na íntegra. Ah, tá, então tá, maravilha, pessoal. Olha, essa mesmo. Música joia, tocou joia. Muito, mas muito, eu me lembro muito pois bem. É, muito. Classudíssima canção, né? Eu acho até que na época até não era grande fã, mas eu aprendi a gostar com o tempo. Eu acho muito classuda. É verdade. Olha só, chegou em primeiro lugar, olha, são países como França, Inglaterra, Escócia, Áustria, Espanha, Argentina, Chile. Ele também é bastante popular, foi bastante popular no Japão. E ele era filho de diplomata, né? E daí então ele também morou também na Jordânia, também na Dinamarca, mas a maior parte da vida dele foi passada na Itália. Ele chegou também a tocar violão e guitarra em barzinhos de Londres por um tempo, e se formou na universidade em literatura francesa em 83. Essa popularidade, depois de vários discos, ele daí nos últimos tempos tem, como eu falei, produzido artistas. Vamos tocar, por favor, aí com a tua ideia ótima. A gente ouviu uma canção de 84, só um pouquinho, chamada First, ou seja, basicamente essa canção que a gente ouviu aí, que é super desconhecida no Brasil, tem a ver com as coisas que ele quer fazer primeiro, né? Então, assim, ele para amar a pessoa, ele quer, né, se entregar, ele quer abrir o coração, blá, blá, blá. Então, uma canção First, que a gente ouviu, né? Tipo Renzo Mora, né? Quer amar, se entregar, enfim. É isso. Isso não é, assim, não é que nem tu, assim, que fica no estúdio meio calmo, meio tímido demais. Ele lança de, sabe, tu abre a camisa e tu diz, olha, meu peito tá aqui. Isso aí, o amor é... Pois é. A canção que a gente vai ver agora, da Índiga, I Like Chopin, é de 85. Vamos lá. É o sucesso estrondoso dele. Vamos lá, querido. Vamos lá. Marco Antônio. Pois é, a gente tocou então aquele mega sucesso, I Like Chopin. Já tem uma pessoa que me escreveu, Vinícius Azevedo, de Santos. Disse, nossa, essa canção eu dancei muito, muitas vezes coladinho numa gata que eu adorava, Andréia. Ainda bem que ele não falou o sobrenome, né? O pessoal não poder rastrear aí, mas no caso, ele... não, é isso aí mesmo, essa música fez muito sucesso. Ouvi falar que o Fufunha também dançou muito. Dançou, opa! Isso. Eu ouvi falar que o Rogério não muito, porque o Rogério é um cara muito mais assim, é um cara mais cerebral, ele não é um cara assim tão como eu e o Fufunha, que a gente tenta também a lá, resumora, abrir a camisa e dizer, né, tô de peito aberto. O Rogério é um cara mais reservado. Não, claro, em termos de Facebook, que ele põe assim, que ele põe todo aquele Photoshop das fotos. Tirando isso... gente, é sacanagem, tá? Mas então assim, ó, só pra dizer, o Gazebo, né, ou Paul Mazzolini, ele pode ser ouvido nas sonoras do drama familiar chinês CJ7, que era CJ7 Brinquedo Mágico no Brasil, e na popularíssima comédia italiana oitentista Vacanze di Natale, ou seja, Férias de Natal. Então, querido, queridos, é isso aí, boas-vindas pro grande bom regresso, né, pro grande Fufunhovski, amigaço. Como é que tá assim, o visual dele? Tá boa pita, para variar? Não me diz, por favor, que ele... fez que nem alguns amigos meus e cortou muito o cabelo. Ele continuou com o cabelo um pouco mais comprido, ou não? Continua. Ah, tá. Só tem... ele é dos meus, então, do meu time, então. Porque às vezes eu encontro amigos meus que tinham uma mega cabeleira e os caras chegam e daí ficam com o visual meio de miliquinho, milico, e me deprimem. Ainda bem que o Fufunha ainda tá no meu time. Não, tá, então... ele tá basicamente o mesmo Fufunha, não, o querido Fufunha. É o mesmo, tem um detalhe, viu, Marquinho? Qual é o detalhe? Botox labial. É mesmo? É, cara, é impressionante, viu? Tá, eu vou fingir que nem ouvi isso, hein? Nem ouvi isso. ele tá que nem a Meg Ryan, tá? Tá. Lábios bem terceira dimensão? Exatamente. Nossa! Viu? Mas tá, continua o mesmo Fufunha de sempre. O mesmo Fufunha, o que importa é o coração. É, que, né? Mesmo o que importa é ser feliz, né, Fufunha? Gente, ó. Uma honra estar aqui para variar, tá? Um grande abraço, até na segunda a gente falar no nosso Momento Lounge lá, e na terça, no novo programa, no marco de hoje, que vocês estão vendo hoje, só que com o novo entrevistado na semana que vem. Até mais, gente. Beijos, tá? Fiquem bem. Grande tchau. Abraço, Marquinho. Até mais. Um abraço, querido. Tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos então encerrando aí o marco de hoje, desta terça-feira, né? Um grande abraço a todos. Estaremos de volta... amanhã, às 8 em ponto, aqui na Showtime com o Jornal Prime Time, ao lado do nosso âncora João Alckmin. Abraço a todos, uma boa noite, abraços, beijos e até mais.